Maldito para me abençoar, se fez pobre para me enriquecer. O castigo que me trouxe a paz para me libertar.